da 007. DJ Maluquinho, arrasa. Bota pra mim. Não quero.

coração, de onde você nunca mais vai sair. Oh, baby, vem, os irmãos não tá de sem, de castanha. Vem, os irmãos não tá de sem, de castanha. Com eles não vai dar no sol, o povo não do Marajó. Vem, os irmãos não tá de sem, de castanha. Ela está de volta mais uma vez. Banda! Os brothers. De onde você nunca mais vai sair. Oh, baby, vem, os irmãos não tá de sem, de castanha. Vem, os irmãos não tá de sem, de castanha. Com eles não vai dar no sol, o povo não do Marajó. Vem, os irmãos não tá de sem, de castanha. Alayka ya dhal jalal mu'tamadi. Arrebenta, garoto! Chegando, chegando, chegando, chegando. Machine aí, é? Machine aí, é? gosta de ouvir, gosta de ouvir. Eu não sou friboi, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta.

você gosta de ouvir. Yeah.

DJ Chororó, o DJ das mixagens. DJ do Brasil, do Brasil. Os jovens do Mix. DJ Junior Vidal. Arrebenta, garoto! Oh,